Senhor, diante de ti eu venho, com meu coração em ti confio, lembrando das promessas que fizeste, bênção e vida em teu caminho. Se eu me converter, escutar a tua voz, tu me trarás de volta, Senhor. Entre as nações, mesmo longe eu estou, teu amor me alcança, me traz a paz. Escolho a vida, escolho a luz, Senhor meu Deus, a ti eu vou seguir com todo o meu ser, amando a ti. Teus mandamentos eu quero ouvir. Na terra que prometeste aos meus pais, teu povo em alegria em ti viverá. Circuncida meu coração, faz-me amar com toda a alma, eu quero te adorar. Escolho a vida. Quero viver em ti, Senhor.